houvera falado em nome do Movimento Espírita Internacional. E também, cheio de amor, são derramadas pétalas de rosas sobre toda a audiência. Fala com o coração do exemplo de Bezerra de Menezes aqui na Terra e no mundo espiritual. E um coral de 200 vozes infantis canta Aleluia de Handel. Naquele instante surge o Espírito Irmã Celina e traz a mensagem para Bezerra de Menezes, dizendo que Maria de Nazaré houvera promovido Bezerra de Menezes, que agora lhe for autorizado reencarnar, ressurgir em esferas superiores, onde gozaria das bem-aventuranças reservadas aos espíritos nobres, graças ao seu trabalho em favor dos necessitados. Mas ele, com os olhos banhados em lágrimas, lhe responde: Celina, minha filha, eu não mereço. Se me for lícito pedir algo à Mãe Santíssima, eu gostaria de pedir perdão pelas minhas muitas imperfeições. E se me for ainda lícito pedir algo, eu rogaria que ela intercedesse junto a Jesus, permitindo que eu permanecesse aqui no Brasil, que não me fosse lícito ausentar-me da pátria verde e amarela, enquanto houvesse um brasileiro chorando onde houvesse alguém sofrendo no país do cruzeiro. A mensageira parte velozmente e em alguns instantes uma gigantesca mão escreve com a pluma no infinito: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, teu pedido foi deferido, ou seja, foi aceito. Permanecerás na terra enquanto desejares, auxiliando os teus irmãos necessitados na pátria do cruzeiro. E dizem outros autores, como Divaldo Pereira Franco, que no dia 11 de abril de 2000, quando completamos 100 anos do desencarne de Bezerra de Menezes, essa cerimônia se repete ainda envolta em mais luz, e ele reafirma o seu pedido de permanecer conosco aqui nas regiões de sofrimento, auxiliando-nos na nossa jornada evolutiva, auxiliando aos enfermos, aos necessitados, aos pobrezinhos, aos aflitos que jamais estão longe do seu amparo e do seu auxílio. Bezerra de Menezes, meus amigos, tem um rastro de luz aqui na Terra. E um outro momento que nos chama muita atenção: Chico Xavier está auxiliando um grupo de pessoas pobres que morava debaixo de uma ponte distante, alguns quilômetros da cidade de Uberaba. Mas naquele dia a dispensa está completamente vazia, não havia qualquer alimento, qualquer remédio para levar para aquele grupo de necessitados. Chico ora pedindo auxílio. O Espírito Bezerra de Menezes lhe aparece e diz: Chico, não se preocupe, coloque algumas garrafas de água e nós vamos fluidificar. Elas vão levar alimentação espiritual, remédios para auxiliar aquele povo tão necessitado. Chico impõe as mãos e aquelas garrafas de água que costumavam ficar com o líquido esbranquiçado graças aos